eu vou concretizar. Adeus ano velho, feliz ano novo. Muita sorte, saúde, alegria de sobra e dinheiro no bolso. Um feliz Natal e um ano novo cheio de paz. Metrópole FM com você, aqui é bom. Horas e um minuto. ZYM 778, canal 199, Rádio Metrópole FM 87,7, Andradina, São Paulo. Metrópole FM, apoio cultural. Ari Designer Comunicação Visual. Você procura por serviços de comunicação visual de qualidade? Então você precisa conhecer a nossa empresa. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, somos especialistas em criar designs inovadores e impactantes. Nós cuidamos de cada detalhe para garantir a sua satisfação. E o melhor de tudo, temos prazos de entrega rápidos, preços justos e um atendimento personalizado que você merece. Não perca tempo, faça diferença na sua comunicação visual. Entre em contato conosco e deixe-nos transformar a sua ideia em realidade. Telefone WhatsApp 18-3723-3304, Avenida Barão do Rio Branco, 1699, Andradina, São Paulo. Ari Designer, comunicação visual. Olha, se eu ganhar os prêmios de final de ano da Metrópole FM, vai ser top! Como assim? Nesse final de ano, a Metrópole FM vai sortear muitos prêmios. Entre eles, uma chopeira, uma churrasqueira, cerveja, carne, panetone, champanhe. Meu Deus do céu, é muita coisa gostosa! Uau, e como faço para participar? É fácil, é só você comprar nas lojas participantes, preencher o cupom e ficar torcendo. O sorteio será no dia 31 de dezembro. Não deixe de participar desta super promoção. Final de ano top da Metrópole FM. Compre nas lojas participantes RB Energia Solar, Farmácia do Gilmar, Supermercado São Roque, Loja Alvorada. O Natal chegou e a Loja Alvorada tem tudo para você arrasar nos presentes. Roupas masculinas, femininas e plus size com preços incríveis. Blusas femininas a partir de R$ 24,99. Calças jeans a partir de R$ 59,99. Blusas de viscose nacional de R$ 89,99 por apenas R$ 52,99. E tem mais, pague à vista com desconto ou em até 6 vezes no cartão. Camisetas, bermudas, vestidos e muito mais esperando por você. Visite a Loja Alvorada na Paz Leme, esquina com 9 de julho, no centro. Ligue 3722-3223 ou chame no WhatsApp 99707-3480. Loja Alvorada deseja para você e sua família um Santo Natal. RB Energia Solar. Energia solar pelo menor preço da cidade. Financiamos em até 120 meses para começar a pagar daqui a 90 dias. Chega de sofrer com a chegada da sua conta de energia. Colocando na sua casa ou em seu comércio, energia solar na RB Energia Solar. Economize muito dinheiro. Faça seu orçamento sem compromisso. Fone 99658-7927, Rua J.A. de Carvalho 518, RB Energia Solar. Farmácia do Gilmar, cuidando da sua saúde com responsabilidade, pois conta o tempo todo com a presença de um farmacêutico formado, o nosso amigo Gilmar. Aviamento de receitas, aplicação de injeções, grande variedades de perfumarias e ainda entregas a domicílio. Farmácia do Gilmar, Rua Paulo Afonso, 2129, Vila Mineira. Supermercado São Roque é campeão em ofertas. De segunda a domingo você economiza comprando tudo o que precisa. Açougue, hortifrutis, bebidas e muito mais. E a cada dia temos promoções imperdíveis esperando por você. Venha conferir as melhores ofertas na Rua Paz Leme com a Santos Dumont e na Avenida Bandeirantes 2423. Supermercado São Roque, onde a economia é garantida. Oi, gente, tudo bem? Começando por aqui essa edição do nosso Mega Pop Show. Vamos juntos nesta semana, segunda-feira, dia 23, semana de Natal por aqui. Começando essa edição, o som de Emery com You Nine. Mega Pop Show. Together you and I, together you and I. Together you and I. So why don't we stay? Hold on to each other. Underneath these covers, together you and I. Yeah, why don't we lay? Knock it up till Monday. We can be strong one day, but not tonight. Mega Pop Show. Anniversary, 'cause I unopened till this day. I still see the messages you read. I'm foolishly patient. Can't get past the taste of your lips. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? I get like this every time. On these days I feel like you need me. Heartbreak anniversary. Cause I remember every time. Do you wanna think of me? Of me? Cause I think of you, think of you. Mega Pop Show. Little Mix. Sweetie. Back we in the club every day. Got all my friends here with me. And I don't need ya, I don't need ya. Got this dress up on me, so I don't need your stress up on me. Baby, we're done, c'est la vie. No, I don't need ya, I don't need ya. Should've left your ass from time ago. Didn't love me then, but now I do. I used to sit at home and cry for you. Diamonds on my neck, I shine for you. Ain't blocking my blessings anymore. Never be the girl I was before. Let the good things in my life break down. From the sky drop like confetti. All eyes on me. So VIP. All of my dreams. From the sky drop like confetti. Drop it down. You're missing me. But I'm finally free. I got what I need. So let it rain down like confetti. Flashing lights, I ain't gotta worry on my mind. Know that you're mad, I realize that I don't need ya, I don't need ya. So DJ, say my name like it's my birthday. You're just a memory. I'm boy, I don't need ya, I don't need ya. Should've left your ass from time ago. Didn't love me then, but now I do. I'ma let the good things in my life rain down. From the sky drop like confetti. All eyes on me, yeah. Oh, VIP. All of my dreams from the sky. About a fuckboy do. I said, hold on, what he say he did to you? Caught him sending dick pics and a couple of nudes. Shit, we could chop it off and I'ma bob in his stool. I don't play that shit, beat his ass on, ride or die on. Nigga, I'm a yucca, oh no, I'm an artsy bitch. You're gonna miss these lips, now I'ma have to slap yours on my Swarovski tips. I'm a Cancer baby, but I got Scorpio ways. Quite a high on all my cards, top one is my face. Get a petty in my testy, yeah, there's plenty of space. New igor on the block, they all copy and paste. Based on Halle, body on Chloe. Ain't giving you a chance, I'ma give it to your homie. Mood on petty, so promiscuous. You ain't getting this. From the sky drop like confetti. All eyes on me. So VIP. All of my dreams. Little Mix, Confetti, Rolamos Giveon com Heartbreak Anniversary de Ferreiro, Vitor Clay Intensamente, e Nery com You and I aqui na sua sequência. Só começando essa edição, a gente volta já. Mega Pop Show. 21 horas e 19 minutos. Metrópole FM, apoio cultural. Você tem moléstia grave e ainda paga imposto de renda? O escritório Cadmus Contabilidade e Assessoria pode te ajudar. Portadores de doenças como cardiopatia grave, câncer, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível e outras têm direito à isenção. Tem dúvidas ou interesse? Ligue agora 18-3722-6739 ou 18-99652-5750. Visite-nos na rua Marechal Deodoro 476, Centro, Andradina, São Paulo. Transforme burocracia em facilidade. Olha, se eu ganhar os prêmios de final de ano da Metrópole FM, vai ser top! Como assim? Nesse final de ano, a Metrópole FM vai sortear muitos prêmios, entre eles uma chopeira, uma churrasqueira, cerveja, carne, panetone e champanhe. Meu Deus do céu, é muita coisa gostosa! Uau, e como faço para participar? É fácil, é só você comprar nas lojas participantes, preencher o cupom e ficar torcendo. O sorteio será no dia 31 de dezembro. Não deixe de participar desta super promoção. Final de ano top da Metrópole FM. Compre nas lojas participantes. Padaria Santo Pão. Top Pet Show. Loja Francine. A Mexicana. Padaria e Confeitaria Santo Pão, na rua Quintino Bocaiúva, 343, fundos do Colégio Ana Maria. Atendendo todos os dias a partir das 6 horas da manhã, com delicioso pão francês, bengala, pão caseiro com fermentação natural, recheado com presunto e queijo, torresmo e calabresa. Todas as tardes, segunda, quarta e sexta. E além disso, os mais deliciosos salgados. Padaria e confeitaria tem nome: Santo Pão. Neste inverno, não passe frio, passe na loja Francine. Lá você vai encontrar conjunto de moletom infantil, calças e blusas adulto e infantil, confecções para recém-nascidos, completo enxoval para crianças e ainda uma enorme variedade em brinquedos. Loja Francine, parcelando nos cartões de crédito e também no crediário. Loja Francine, a loja do bebê, na Ceará 1333. A nova, a Mexicana Esportes, recém-inaugurada em Andradina, na Avenida Barão do Rio Branco, 1117. A melhor loja de esportes da região. Temos as maiores e melhores marcas esportivas. Atendimento especializado. Siga-nos no Instagram, @mexicanasesportes, para estar sempre informado sobre os lançamentos. A Mexicana Esportes, a loja do seu esporte. Casa de Rações Top Pet Show. Rações para gatos, pássaros, cachorros e muito mais é na Top Pet Show. Casa de Rações, sempre com os melhores preços da região, atendendo de segunda a sexta-feira até às 19h30, aos sábados até às 16h, domingos até às 13h. Top Pet Show tem ainda a entrega mais rápida de Andradina. Fone 99697-9386, rua J. de Carvalho, esquina com a 9 de julho. Estamos de volta com você por aqui no Mega Pop Show. Tem Black Eyed Peas e Shakira com Girl Like Me. Chica que no me diga mentiras. So they tell me that. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl. To the big manzana. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica, sí. Like that. Ooh. Cool shade, stunner. Yeah, owe it all to my mother. Hot like summer. Yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh. To the boogie. The first step right left to mommy. it too. And when we French refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Guess what, boy? We're so young, boy. We ain't got nothing to lose. Oh, it's just principle. Baby, hold me, cause I like the way it moves. Oh, boy, you're watching me. I can do the same. I know a lot of things. La la la la la la. I know what I want. Boy, you're watching me. I can do the same. I know a lot of things. La la la la la. I know my tongue, I want. Say, give me a fuck, need the Gucci store. Push your limit, now you ain't good enough. All your niggas say that you lost without me. All my bitches feel like I died, so don't need fucking with you, feel like jail, nigga. Quer dizer que eu tava certa. Esse tempo todo me enrolava nas conversas, se fazia de boba, mas era ela. Esse tempo todo, e eu que sempre fui esperta, me iludi de novo. Achei que ia ser diferente, e agora já tá tudo igual. Primeiro esconde, depois mente, e eu descubro tudo no final. Ai, ai, eu sou tipo FBI. Só que trouxa, fui trocada pela outra. Sabia que tinha outra. Eu fico tipo, ai, meu Deus, ser o FBI. Só que trouxa, porque ele é falso, bobo, insensível. Mas eu nunca fui louca. Eu nunca fui louca. Ai, ai, ai, ai, cê sabe como é. A gente descobre coisa que a gente não quer. Tem toda uma intuição que grita lá no coração. E fica difícil não culpar outra mulher. Mas até que ela é gata, parece comigo. Acho que nós duas já pegamos seu amigo, hey. Sem querer eu sei de tudo. Mas relaxa que eu entrei no modo mudo. Eu não conto pra ninguém, não. Ninguém, não. Esse é nosso game, game. Cadê meu caro Watson? Watson, que eu tô tipo Sherlock, Miss Holmes. Ai, eu sou tipo FBI. Só que trouxa, fui trocada pela outra. Eu sabia que tinha outra. Eu fico tipo, ai, eu devo ser o FBI. Só que trouxa, porque ele é falso, bobo, insensível. Mas eu nunca fui louca. Ninguém, não? Esse é o nosso game. Cadê meu caro Watson? Watson, que eu tô tipo Sherlock, Miss Holmes. Conto pra ninguém, não? Ninguém, não? Esse é o nosso game. Cadê meu caro Watson? Watson, que eu tô tipo Sherlock, Miss Holmes. Ai, ai, eu tô tipo FBI. Só que trouxa, fui trocada pela outra. Eu sabia que tinha outra. Eu fico tipo, ah, eu devo ser o FBI. Só que trouxa, porque ele é falso, bobo, insensível. Mas eu nunca fui louca. Eu sou tipo FBI. também Julia B com FBI, Doja Cat, SZA, Kiss Me More, também BTS, Butter, Black Eyed Peas nessa sequência. Mega Pop Show! Metrópole 21 horas e 37 minutos. Metrópole FM, apoio cultural. Olha, se eu ganhar os prêmios de final de ano da Metrópole FM, vai ser top! Como assim? Nesse final de ano, a Metrópole FM vai sortear muitos prêmios, entre eles uma chopeira, uma churrasqueira, cerveja, carne, panetone, champanhe. Meu Deus do céu, é muita coisa gostosa! Uau, e como faço para participar? É fácil, é só você comprar nas lojas participantes, preencher o cupom e ficar torcendo. O sorteio será no dia 31 de dezembro. Não deixe de participar desta super promoção. Final de ano top da Metrópole FM. Compre nas lojas participantes: Espaço Fitness, Léo Tintas, Altas Horas, Relojoaria Omega. Em vez de você ficar aí procurando, vem conferir, vem conferir. Toda a qualidade você tem aqui. Chega pra cá, chega pra cá. Nosso atendimento vai te conquistar. Altas Horas Conveniência, melhor atendimento, cerveja super gelada e muito mais. Chama no zap 18997978500. O seu lugar é aqui. Altas Horas Conveniência, na Paz Leme, esquina com Itararé. Vai pintar sua casa ou seu prédio comercial? Lembre-se deste nome: Léo Tintas. As melhores marcas, Léo Tintas. Os menores preços da região, Léo Tintas. Léo Tintas, a loja que faltava em Andradina. Rua J. de Carvalho, 1067, próximo ao semáforo. Fone 2685-0179. Ótica Relojaria Omega. Qualidade nos seus produtos e atendimento especializado. Armações e lentes para óculos de grau, óculos de sol de diversas marcas e modelos, relógios clássicos e modernos. Além disso, serviços de ajustes e reparos em óculos e relógios. Ótica Relojaria Omega. Loja 1, Rua Paz Leme 803. Loja 2, Oeste Plaza Shopping. Ótica Relojaria Omega. Volta pra mais músicas aqui no nosso Mega Pop Show. Tem Fausia com Plastic Therapy. Mega Pop Show! Change that. Cartier or Maris never cost me any pain. And if I'm suffocating this time, I could play my chains. Yeah, especially the one that says my name. I don't need you, boy. I need plastic therapy. Givenchy glasses on my eyes so I can see. This Saint Laurent looks better than you did with me. I don't need you. Don't guess you moved on really easily. Mega Pop Show. Haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumble through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know, I'll tell you. When they dress you up in lies and you're left naked with the truth, you throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, 'cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. And when the storm's out, you run in the rain. Put your soul all I know so far. So you might give yourself away, yeah, and pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade, you can cut yourself loose and use that rage. I wish someone would have told me that this darkness comes and goes. People will pretend, but baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly, but I can show you how to live like your life is on the line. You throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, 'cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. Till the world blows up, yes, up and down and through, till the world blows up, yeah, yeah. When it's right or it's all fucked up, till the world blows up, till the world blows up. Let the walls crack, 'cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. And when with you till the world blows up. Mega Pop Show. Pink com All I Know So Far. Falamos Olivia Rodrigo, Good For You, também João, Meninos e Meninas e Fauzia Plastic Therapy. Já já a gente tá de volta com mais músicas por aqui. Mega Pop Show. Hora certa. 21 horas e 53 minutos. Metrópole FM.

solta, quer fazer feitiçaria no baile. Todo veneno que sai da sua boca é doce vermelho e te deixa na vibe. Abra cadáver, tu toma sentada, surra bem dada que você não esquece. Não sou bandinha, nem sou a Sabrina, esse é o mundo sombrio de Lady Leste. Novinho, chapa quente, com cara de enfeitiçado. Toca no meu caldeirão que hoje eu quero beijar sapo. Escuta se toca, posso ser bruta, então não se choca. Te trago com tudo, tu gosta da costa dessa perigótica, vai. À meia-noite, essa magia, te dou veneno na sua língua. Trouxe pra você. Seu encanto faz enlouquecer. Sentimento, mágica e prazer. Um novinho chapa quente com cara de enfeitiçado. Bota no meu caldeirão que hoje eu quero beijar sapo. Um novinho chapa quente com cara de enfeitiçado. Bota no meu caldeirão que hoje eu quero. À meia-noite, essa magia, te dou veneno na sua língua. Meia-noite, sou tua sina, foge comigo e vira um dia. Right Here. Rolamos Pablo Vittar, Gloria Groove com A Meia-Noite, também Miley Cyrus, Dua Lipa, Prisoner, também Harry Styles por aqui. Fechamos por aqui, primeira dessa semana, hein? Amanhã, véspera de Natal, a gente tá de volta pra se falar mais. Até lá! Mega Pop Show! Seja bem-vindo ao ano novo, é hora de recomeçar. A esperança é um tesouro, sentimento puro pra nos renovar. É hora de pensar na vida, perdoar a quem mal te causou. Mente limpa, coração aberto, o amor é o caminho certo. Esqueça o que passou, passou. Vamos todos juntos, abrace seu amigo, aperte sua mão. Ame sua família, beije seu irmão. A cada ano novo, uma nova história. Agora vai, tenho certeza tudo vai mudar. Eu tenho fé em Deus, por isso vou lutar. Meu sonho de criança eu vou concretizar. Adeus ano velho, ano novo, muita sorte, saúde, alegria de sobra e dinheiro no bolso. Um feliz Natal e um ano novo cheio de paz. Metrópole FM com você, aqui é bom. Beijo seu irmão. A cada ano novo, uma nova história. Agora vai, tenho certeza tudo vai mudar. Eu tenho fé em Deus, por isso vou lutar. Meu sonho de criança eu vou concretizar. Adeus ano velho, feliz ano novo. Muita sorte, saúde, alegria de sol. Cheio de paz, Metrópole FM com você, aqui é bom demais. Adeus ano velho, feliz ano novo. Muita sorte, saúde, alegria de sobra e dinheiro no bolso. Um feliz Natal e um ano novo cheio de paz. É bom demais. Metrópole FM com você, aqui é bom demais. Metrópole FM com você, aqui é bom demais. Vinte e duas horas e nove minutos. ZYM 778, canal 199, Rádio Metrópole FM 87,7, Andradina, São Paulo. A rádio que contagia. Metrópole FM. Começa agora no seu rádio. As melhores músicas românticas inesquecíveis. Sorry, all that you can say. Levando até o seu coração as mais belas canções de amor. Está no ar. Yeah, Days of Love. Bom demais estar aqui com vocês de volta para todo o Brasil, para todo mundo, para você que nos acompanha pela internet. Eu sou o Junior Pira e quero convidar você para viajar comigo no planeta chamado amor. Aerosmith, I don't want to miss a thing, aqui na programação Aumenta aí, baby.